pra você se abrigar. Eu vou lhe dar amor tão puro, que maior amor eu juro você não vai encontrar. E entre nuvens de beijos, seus desejos serão meus. Amor vou lhe dar e é tão sincero que você, amor, espero, não vai querer me deixar. E quando no fim da estrada, minha amada, o inverno tristonho chegar, mais amor eu vou ter pra lhe dar. Faça dos meus braços o seu ninho, tenho amor, muito carinho, e estou a lhe ofertar. Minha amada, o inverno tristonho chegar, mas amor eu vou ter pra lhe dar. Faça dos meus braços o seu ninho, tenho amor, muito carinho, e estou a lhe ofertar. Bariri Rádio Clube apresenta Momento de Reflexão com o Pastor João, da Igreja Batista Novo Tempo. Saudação de paz a todos, nós estamos chegando mais uma manhã de terça-feira até você com o nosso programa Reflexões, programa esse realizado pela Igreja Evangélica Batista Novo Tempo aqui de Bariri. Queremos convidar você hoje, nós temos o nosso culto de oração aqui na Igreja Sede com nosso irmão Diácono Marcos e também temos o culto aqui na nossa congregação, tá bom? Na sede o Diácono Marcos vai estar ali com o culto de oração e na nossa congregação daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui o convite do próprio cantor João Luiz, que vai estar conosco da cidade de Araraquara. Queridos, hoje eu queria só reforçar e recapitular rapidamente uma passagem bíblica que a gente leu aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Vários dias nós estamos falando. Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava em casa, a moradia fixa de Jesus era em Cafarnaum, na casa de Pedro. Chegando